No 885, decola os 31. Chame agora o controle 198, bom voo. 198, obrigado, vou no 885. A frequência da companhia, por gentileza. Ok. 198-01. 1-1-8-9-5. 718-5, obrigado, senhor. Salvador, gol no 885. No 885, suba 360. Era da Elvo e Bola de Leda. Sobe agora o 360. Da El Proa de Leda, gol no 885. Trip 512, Alomeia. Vai de minuto. Gol no 404, autorizado a LS, em reporte fundo estabilizado. Estabilizado, gol no 404. Prossiga, 52 no meia. Autoriza para o VOR Aracaju? Aguarde. Chame o centro Recife, em 12545, alterne 12685, o 352 no meia. Graças, boa. Agora, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, chame torre 1 no 8, decimal 95. Fica atento a tráfego na final ILS para a pista no 0. 1 no 8, final 95. Atento ao tráfego na final do ILS, Guardião 07. Solo F5836 acionado com 141 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Salvador para o táxi. Eficiente, copiado, 5836 da Web. Observe a aeronave da Gol que vai ingressar agora na Juliette e após a mesma, eu tenho livre o táxi via Juliette Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.95, o ajuste é 1014, tenha uma boa viagem. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, está autorizada via Juliette Alfa, torre 1895, no ponto de espera, monitora. Obrigado, 5836, até a volta. Até. Solo Salvador Azul 4071 para Campinas, nível 360. Gente, Azul 4071, autorizado Campinas, nível 360. Decola da pista no zero, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, intercepte a El, Tezulu, 1-6, até Belo Horizonte, após Zanetti e após Mendes, o controle 119.8, acione 5134. E Campinas 360, é, decola da pista 10, Natael, Leda, Brit, Upper Zulu 16 BHZ, Zanetti, Mendes, 19.8 a saída, 5134, transponder azul 4071. O azul 4071, tá correto e chame pronto no gate 8. Obrigado. Zulu 52, solo agora aos 36, direita, 121.9, solo, Livran, bem-vindo. 219, livra à direita, 3152. Controle, Salvador, boa noite, só tá rodando, tango de abraço. Quais minutos, tango de abraço? Estamos ao terminal aqui, 404. 404, vento 110 graus com 62, pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, Guardião 07, após finalizar o 360, reporte com o visual com tráfego na aproximação da 10. Já visual com tráfego, Guardião 07, tem condição de prosseguir a retaguarda do meio. Autorizado, retaguarda do mesmo autorizado, Guardião, prosseguir cruzamento da 10, reporte final do GRAE. Ciente, a retaguarda do mesmo, passar da final, GRAE, Guardião 07. Oi, Salvador, boa noite. 536 da WebJet, no ponto de espera da 10, está pronto e visual para a nave na final. Buena, 536, após o tráfego da Gol, ali mantém. Após a passagem da Gol, Web, ali mantém, 536. Zona 52, via Juliette, está autorizado, gate 11, gate 11. Ingressa na Juliette para o gate 11, TAN 3, 152. Guardião 07, o vento 100 com meia dúzia, reporte no solo controlado, GRAE. Passará controlado, Guardião 07. Voo no 885, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. 125, 133, 25, voo no 885. Jet 5827, chame Recife 1251, alterne 13325. 239, direita 121, decimal 9, o solo livrar, bem-vindo. Zero, direita 219, quando passar. Arthur, tá aí? 25. 3325, obrigado. Foi 36, pista liberada, autorizada a decolagem, 110 com medula. Autorizada a decolagem, pista 10, 536 Web. Via Alfa e Juliette, o gate é o 5. Boa noite, tá via Alfa e Juliette, gate 5, confirmado, né? Guardião no solo? Flagjet 5836, decolou 09, chame controle 198, bom voo. 198, bom voo, obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, Web 5836, decola na sua escuta. Boa noite, 5836, suba 330, saída Pouca, vigilante. Na sua escuta, na Pouca, 36. Tá, autorizado, chame táxi. Solo 1889, autorização Rio de Janeiro, Galeão 360, com a informação atinge. Gente, boa noite, 89. Tá autorizado o Galeão, o nível 3620. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bidev, em Bidev, Intercept, a UPE, November 857, até Porto Seguro, após UPE Zulu 16, até Grufe, após Grufe, UPE Zulu 14, até Toquim. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5136. Autorizado então 360, decolamos a 10 com curva esquerda na saída da El, transição Leda, após Leda Bidev, Upper Novembro 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14, Toquim. 198, controle de saída, 5136, transponder, 1889. Correto, 1889, chame pronto no 8612. Chama reto. Salvador, boa noite, tá 3662, informação X-Ray. Tá 3662, está autorizado Natal, o nível é o 370. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Zipar, para interceptar o peso Lu 10. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5132. Autorizado Natal no 370, decola da 10 com curva à esquerda, Pouca, transição Zipar, Upper Zulu 10, 1198, controle 5132, no transponder, está 3662. Correto, está 3662, chame pronto para pushback e acionamento. Informaremos, está 3662. Salvador Azul 4071, na posição 8, pushback acionar. Posição 8, aguarde só um instantinho, Azul 4071, temos um Airbus da TAM para iniciar o táxi agora, saindo do portão 10. Ok, obrigado, na escuta. Esse é o número 1, ok, no setor? Para pushback acionamento no portão 07. Ok, o TAM 3858 no portão 07 é o número 2 para iniciar. Temos um Airbus da companhia que vai sair agora do 1-0. Aguarde só um instante. Aguardando, TAM 3858. Identifique e desça até o 040, chegada bom, final pro de pelo. 040, bom, final pro de pelo, liberado velocidade. Afirmativo. Controle, o papo está rodando de abraço. Tango Dia Bravo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18895, chamará Bravo, grato, boa noite. Boa noite. Pelo pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 118.95. E o ajuste é 1014, boa viagem. Tio, 1014 no ajuste, livre táxi, pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera 1895. 3561. 90.62, informe no solo controlado. Autoriza o cruzamento direto, está presente? Está autorizado. Certo. 30 segundos para a cópia IRC, é transporte de enfermo, não é isso? Sente, só um instantinho. O Azul 4071, inicia o pushback acionamento, portão 8, chame táxi. Vai iniciar o 4071. TAM 3858, após a aeronave da companhia cruzar através do seu portão, inicie no 07 e chame táxi. Ativa o servo mesmo para estar em coordenação, chama táxi 3858. Eco Zulu November, copia. Chegada Mário. 050, confirma, linha raiz. Restricted fly, restricted 1000 feet, departure from runway 17, right turn, Ashek corridor, until Ashek corridor, departure frequency 119.8, and tower's frequency 118.95, and the scope hold 5056, and expect to climb flight level 080. With liberation of control. Ah, meu rei, cadê o homem, meu rei? Nós estamos na Bahia, meu rei. Estou aqui na Bahia, tudo acelerado. Back Zulu November, read it back again. Echo Zulu November, read back is correct, and report to startup engines on the apron 5. Salvador Ground Control, good evening, this is Ocean S6310, it's port position, stand 01, press push and start. Okay, Ocean S6310, clear to push and start, gate 01, report for taxiing. Call you back, ready for taxi, Channel 6310. Echo Zulu November, did you copy? You maintain 1000 feet and expect to climb flight level 080, okay? Via, that's correct, flight level 085 and maintain initial 1000 feet until Baja Lighthouse and Baja Lighthouse and expect to climb flight level 085. Control 119.8. Okay, call tower on 118.95, WEC Zulu November. Solo controlado 52, livre frequência, boa noite. Torre, tá 3561, ponte espera da 10, pronto. 3561, na linda cola pista 10, vento 090 graus 79. Livre ingresso, alinhamento e decolagem, na pista 10, 3561. Tem um Embraer da Azul, a sua retaguarda. Assim que o 190 da Azul iniciar o táxi, tá livre no 09, chame pra taxiar o 6201. Ok, após o Azul, chamará 6201 para o táxi. Aí tá livre o funcionamento. Na 3258, informa que é para o táxi. João Pessoa alternado, 355 com 76 agora. Gente, o TAM 3858, táxi em frente, via Juliette e Alfa. E no ponto de espera dá 10-1895 é a torre e o ajuste 1014. 14 agora corrigido, em frente Juliette Alfa, no ponto de espera 2895, TAM 3858. Para o táxi azul 4071-125 a bordo, Galeão 430. Gente, siga o Airbus, é, o número 2 no ponto de espera, via Juliette Alfa. E lá chame a torre, 11895, o ajuste é 1014, azul 4071. Seguindo o Airbus da Fé, 1895, obrigado, boa noite. Until taxi Papa, report on Papa, ready for enter the runway 17. Exolo November, how many person on board? One? Four, roger. 3561, decola aos 54, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. Controle, Salvador, tá 3561. 3858, ali mantém pista 10. Ali mantém 1 delta, 3858. Colagem, suba 380, sai da gole. 380, na gole, 3561. Clear to enter, report ready for takeoff at Zulu November. A China é 6201 no solo. Sim, 6201 vai iniciar já. Ok, ciente. Grato. Decolado no 0, 3258. Contact clearance with 143 people board. And 4-hour endurance alternate is going to be in Salvador. Oceanet 6310. Okay, Oceanet 6310, clear taxi via India and follow the Embraer 190 from Azul Company on the only point, call tower on 118-95, altimeter setting 1014. Correct. 3014 and I got Azul in front of us and see you via India to hold short runway 10 and we're reaching hold short 1895 6310. Voador Azul 4071, ponto espera da 10, bom. Ali mantém 4071. Ali mantém na 10, 4071. Ah. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado LF 6313 no 3. 9014, reportará estabilizado INS, vem 303. Para 2007, nível da região em TAP? Afirmativo. Objeto 6748, desça ao 050. 050, 6748. 654, autonomia de 4 horas, atendendo com fim. Boa noite, TAN 3305, voando na proa de mar e cruzando 210 para o 190. Zero. Chame a toa em 118, decimal 95, ajuste é 1014. Ok, 1014, via parte, Juliette Alfa, ponto cena, 118, 95 graus, boa. Decolou 58, chame o controle 198, bom voo. Controle Salvador, boa noite, 3858. Boa. Zulu November Clear to take off runway 1017, wind 100 degrees 8 knots. 2700. Controle Salvador, tá 3858. 3858, contato radar, suba nível 370. 370 na Momo Frot, 3858. Salvador, 3561. Prossiga. Posso de voo ao fito, senhor, dá presente? Aguarde. Aguardando. Decolagem em pista 10, vento correção da Azul, né? Desculpa, Azul. 4071, livre decolagem, vento 0908. Não tem problema, iniciando a decolagem. Sente Golo 405, está autorizado Brasília, o nível 360, via Pesolu 17, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição ao fito, 198 é o controle e 5141. We are ready for departure in time. Mantém position 6310. Hold position. Correto, cotejamento Gol no 405, chame pronto para o pushback entrenamento. Zulu, boa noite, Zulu November da Rota, na sua escuta. Eco Zulu November, corredor Axé, mil pés, aguarde ascensão. Quando meu pé não achei, agora na ascensão, November. Boa noite, o Xanero 63, 13, vai passar o estado. 63, 13, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 79. Livre pouso na 10. Salvador? Salvador, muito boa noite, eu tá 3152. 2000.